andrecedesmoral.com.br. Abra a bala e solta o chão, papai. Faz uma pressão mundial aí. Bora, Rui. Top evento. Há dois vaqueiros se encontraram numa bebedeira, numa palhoça com umas quengas metidas vaqueira. Bota cachaça, bota uísque, bota cerveja. E no meio da bebedeira rolou comentário que tem a quenga mais bonita e o melhor cavalo. A quenga vai resolver, papai, vai ser montado. Quero ver agora, senhor. Mas quem monta melhor, mas é quem representa. E quem monta melhor, mas é quem representa. No galope das quengas, no galope das quengas, no galope das quengas. Na minha cela, ela sente no galope das quengas, no galope das quengas, no galope. É o que? Tchau! Mas no galope das quengas, no galope das quengas, no galope das quengas. Na minha cela, ela sente no galope das quengas, no galope das quengas, no galope das quengas. Na minha cela, ela sente. Oh, chama na porta, papai. Isso é Pio do Piseiro. O ré chegou. Mas dois vaqueiros se encontraram numa bebedeira, numa palhoça com uma senga metida vaqueira. Bota cachaça, bota uísque, bota cerveja. E no meio da bebedeira rolou um comentário que tem a quenga mais bonita e o melhor cavalo. As quengas vai resolver, papai, vai ser montado. Vai montando, vai beber. E quem monta melhor, mas é quem representa. E quem monta melhor, mas é quem representa. E no galope das quengas, no galope das quengas, no galope das quengas. Na minha cela, vai! No galope das quengas, no galope das quengas, no galope das quengas. Na minha cela, ela senta é no galope das quengas. É o quê? No galope da senga, na minha cela, ela senta no galope da senga, no galope da senga, no galope. E na minha cela, ela senta. Estourou RD7CD. Fugindo do carro, tamo junto. Aras Praia de Aroeiras, cabelo da autoporta, tamo junto, menino. André Cedeiros, o mural de Ibicoara.